Bem-vindos ao Director's Cut, o programa de rádio do cinema para isto. O meu nome é Tiago Alves e comigo está António Mendes, ou António. Olá. E Nuno Teixeira. Olá. Tudo bem, Nuno? Sim, tudo bem. Convidado especial esta semana. Sim. A Adriana não pode vir. Não, fica já um beijinho, ainda não foi desta, mas para a semana já cá está, temos a certeza. Então vamos começar por falar dos filmes dos últimos meses, que o António não teve a oportunidade de falar. Queres começar por qual, Nuno? A Nuno. Okay. A Adriana já agora. Sim, sim, então Adriana, onde é que estás? Bom, filmes de verão. Adorei o Midnight in Paris. Adorei os Los Ojos de Julia, que é um filme de terror bestial. Noutra altura nós poderíamos falar nisto. Fala mal do Midnight in Paris. Eu queria ver, mas não cheguei a ver. Eu gosto do de Alan. Pá, o Midnight in Paris é assim. Eu acho que é o melhor filme dele desde o Match Point. Apesar de não ser o Match Point. O Match Point, para mim, é um dos melhores filmes que ele alguma vez fez, o Woody Allen. E quero dizer, basicamente, o Midnight in Paris é uma comédia em que o tipo está sempre a ir para trás do tempo e a encontrar uma data de gente famosa. E quer dizer, é o sonho de qualquer pessoa que já alguma vez esteve em Paris. Poder imaginar como é que isto aqui foi há uns tempos atrás. E quer dizer, é escapista, é divertido e tem imensa piada. Tem aquela piada típica Woody Allen. Não sei se conheces. Sim, sei. Se os filmes antigos, Annihal, Match Point, etc. Sim, quer dizer, o Match Point não tem assim. O Match Point não. Sim, mas quer dizer, em termos de piadas, é o filme que mais me divertiu desde o Scoop. O Scoop, quer dizer, as pessoas dizem que é um bocadinho mau, mas eu gosto dele. E o Midnight in Paris também tem imensa piada, sobretudo quando entrou do Adrian Brody. O Adrian Brody tem assim um problema, que é, ele é um ator muito chato, diga-se em verdade, ele é uma pessoa chata, mas quer dizer, ele a fazer Dali é outra pessoa. A primeira vez que vês o Dali entrar, está o Owen Wilson no meio de um bar e de repente começas a ver a bengala, tem uma daquelas cabecinhas de marfim em cima, de animal, e faz assim, bate duas vezes no ombro do Owen Wilson e pá, tu tens a personagem, é bestial. Outro filme de outubro que não foi grande coisa foi Os Três Mosqueteiros, que sei que tu também viste. Pá, eu vou-te ser sincero, aquilo é uma porcaria. Mas diverti-me tanto! É mesmo a filma para o Anderson. O filme é uma porcaria, o conceito é parvo, é um pastiche de uma camada de porcarias, ou rouba tudo de todo lado, que não faz sentido nenhum, mas o filme é divertido, caramba. Pá, isto é assim, eu ri-me a bom rir com aquele filme, porque isto é assim. Pá, as personagens são crianças, mas a certa altura tu estás a ver aquilo e chega à altura em que começas a ver uma batalha de dirigíveis a crashar contra... Não, porque não. Eu estava sempre a coisa, porquê? Porquê? Eu não vi o filme. Vocês estão a falar dos Três Mosqueteiros. Sim, em glorioso 3D. Sim. Dirigível. E mais uma vez o Mads Mikkelsen está com uma pala no olho. O Mads Mikkelsen, já falámos disso no último programa, ele deve ter aqui no contrato. Exatamente. É como o outro, Buster Keaton, que não podia sorrir nos filmes dele. Ele tem de ter uma pala no olho. Tem de ter um olho estragado qualquer. Ou no Chorar. Sim, ou arrancado no Valhalla Rising. Ou no Clash of the Titans também tinha qualquer coisa no olho. Há outro filme que eu nunca consigo lembrar, onde ele também tem um problema. Epá, não sei. Eu, cá para mim, eu acho que ele é mesmo zarolho. Deve ser. Se calhar é mesmo, e que é uma desculpa e nem conseguiu perceber nada. Alguém viu o Tintim? Eu vi o Tintim. Ah, ótimo. Fala lá tu. Eu vou ser sincero, eu não sou um grande fã da banda desenhada, pelo menos eu não li muitos livros, não tinha... Simplesmente não tinha os livros deles. Tinha um, que era A Viagem à Lua, que li repetidamente, e depois tinha outros que estavam em francês. É engraçado, então, que eu só tenho esse. Pois, eu tenho esse, mas tenho mais em francês, mas nunca consegui ler os outros em francês, enfim. Então, mas li muitas vezes A Viagem à Lua. De qualquer maneira, não me sinto assim, quer dizer, preparado para criticar o filme e a obra, porque não sou um grande conhecedor. Mas o que me pareceu é que, pronto, eles no Tintin fizeram um motor de física. Acho que toda a gente percebeu que eles fizeram um motor de física e que têm computadores espetaculares e gráficos espetaculares e conseguem pôr barcos a voar e pessoas a cair e aviões a cair e tudo. Mas depois, aquele espírito do Tintin, ou seja, as personagens, sinto que faltou um bocado no meio daquela ação toda, não se percebeu. Aquilo não era bem Tintin, era mais um filme de ação que por acaso tinha um tipo que tinha um cão. Se chamava Tintin, tinha um capitão ad hoc que andava bêbado, mas tirando isso não havia muita coisa que ligasse ao RG, às histórias originais. Viste, António? Eu vi, sim. Já ouvi duas vezes, até. Gostaste daquilo? Gostei mesmo. Ao princípio, eu vou-te dizer, sinceramente, ao princípio eu não estava a gostar assim muito do Tintin, porque isto é assim, eles começam aquilo de uma maneira um bocado estúpida, estás a perceber? O argumento não é o melhor de todos, nem coisa, mas quer dizer, mais ou menos a certa altura, tu começas a perceber que as liberdades que eles fazem, que eles têm quanto à história, que basicamente é baseada no Segredo do Licorne e no Caranguejo das Tenazes de Ouro, dois livros que eu fartei-me de ler. Eu li todos os Tintins durante uma data de vezes quando eu era criança, porque ambos os meus pais eram grandes fãs da banda desenhada e a minha mãe tem uma data de banda desenhada em casa, tem mesmo jornal da BD. E quer dizer, o que acontece com o Tintin é o seguinte: a partir do momento em que eles chegam ao barco e tens uma cena em que eles vão dinamitar a porta onde o Tintin se barricou, a partir daí o filme vale cada minuto. Porque até lá eu não me estava a divertir muito, mas a partir daí eu senti tipo, epá, isto está fixe, epá, isto está tão fixe, isto está brutal! A partir daí foi o momento em que eu me interroguei se era o Tintin, se era o Rambo, se era o Predators ou se... Pronto. Me tinha enganado na sala. Eu pôs uma fita na cabeça e começou a disparar uma metralhadora. Não sei. Achei que era muita coisa a explodir e muitos tiros para um jornalista. Pá, isto é assim. Se tu fores a ler o Tintin, tu vais perceber-te que a cada final de cada página, de cada prancha, tu acabas sempre num cliffhanger. Ou são eles que, por exemplo, te mandam a viagem à Lua, ou são eles que não respondem à Lua, ou é o foguetão que vai viajar em direção a Júpiter. Ou são eles que vão quase contra o meteorito. Epá, é sempre assim. Quer dizer, eu acho que é uma adaptação que está bem feita. E o facto do Tintin ser mostrado como uma personagem que já sabe tudo, já viu tudo e não sei quantos mais, e está prestes logo a saltar para a ação. Eu não estava a gostar assim muito da personagem, mas quer dizer, se tu fores a pensar, é isso que é o Tintin. Tu não tens outra personagem que... Não, não era isto que eu queria dizer. Não existe melhor maneira de poderes adaptar o Tintin se não o fizeres dessa maneira. Eu acho que é uma adaptação inteligente, sim senhor, e que gostei e espero que todas aquelas pessoas que acham que o Spielberg já deu o que tinha a dar depois de terem visto o Indiana Jones 4. E isso, a culpa é do Lucas. Não metas culpas em cima do Spielberg, pá. Pá, eu, cá para mim, eu acho que o Spielberg é dos tipos que faz... que melhor filme, por aí, por mais que se a Adriana estivesse aqui, acho que ia bater-te. Mas muito. Não sei, mas tenho ideia que Spielberg é demasiado comercial. Não, eu sinceramente eu acho que o Spielberg é um dos grandes realizadores e ele tem imagens bastante elegantes. Ele fez o Super 8, não, ele produziu. Não, isso foi o JJ. Mas ele produziu. Eu produzo quase todos os do JJ Abrams. Ah, pois é. Eu gostei bastante do Super 8. Também. É parecido com o Goonies. E com o ET. Sim. E depois das explosões. Pois, aquela segunda parte que já não foi tão interessante, mas gostei muito, achei que recuperava aquele espírito de teen movie. Se calhar nem é teen, aquele filme de miúdos, um bocado inocente, dos anos 70, 80. Achei giro. Eu, por acaso, fartei-me de rir naquela cena em que o comboio descarrila, porque isto é assim. Tu tens assim, tipo, um comboio gigante a ir em direção, e de repente aparece um carrinho minúsculo e vai em direção à coisa. E assim, tipo, naturalmente, é como se tivesse assim, tipo, um caminhão-tiro e uma borboleta. O caminhão-tiro vai contra a borboleta, naturalmente a borboleta vai para o galheiro. Eu era um cientista, pá, eu sabia exatamente qual era o ponto certo em que havia de bater no comboio para o descarrilar. Não, mas o homem não estava ali a brincar. Mas é que quer dizer, o comboio descarrila todo, carruagens voam pelo ar, parece que, que aquilo está cheio de hélio. É uma coisa bestial. Pá, é um blockbuster, queres o quê? Que não aconteça nada e fica... Bem, vamos para casa, já está resolvido. A parte da sirene que havia um extraterrestre que roubava micro-ondas é muito mais credível. Sim. Que bastava cães. E cães. Sim. É, algum de vocês perdeu 84 minutos a ver o Atividade Paranormal 3? Não. Nope. Fizeram vocês bem. Eu também não. Conta-nos. Ah, não viste? Achas que sim? Bastou-me o primeiro Atividade Paranormal, é o único filme na minha vida em que eu torço para as personagens principais morrerem. Eu quero que elas morram durante o filme todo. Assim? São mesmo irritantes. Vocês não viram o primeiro? Não vi nenhum. É mesmo mau. É mau? É mesmo irritante. É daqueles filmes, os filmes de terror, normalmente a personagem principal é sempre estúpida, é sempre daquele gajo que faz a cena errada num momento errado, quando qualquer pessoa normal não faria aquilo. Mas na Atividade Paranormal, eles levam isso a um nível completamente maior. Eles estão sempre a fazer disparates, quando eles sabem que aquilo vai mesmo enchá-los, vamos fazer ainda pior. É mau, mesmo mau. Faz falta pessoas que saibam de filmes de terror como no Scream. O Scream, o último Scream foi bastante bom. Pá, não faço a mínima ideia, não ouvi. Tenho de ver. Não sei, não gostei assim tanto. Não gostaste? Deixa-me cá pensar. Não te estou a obrigar a gostar. Não, diz lá, conta lá a tua opinião. Pá, eu gostei porque primeiro goza consigo mesmo, logo ao início. Sim. Não se leva demasiado a sério, portanto mantém um bom humor. Talvez haja um clichêzito ou outro. Há muitos clichês. Acho que esse foi o meu maior problema. Não é mau, acredito. Eu não vi o terceiro, acho que acredito que tenha sido pior. É melhor do que a maioria dos filmes de terror que andam por aí. Mas achei que era muito clichê, quer dizer, que fazia aquela história toda de filmes de terror e muitas referências ao cinema, gozava consigo próprio, lá está, gozava com as referências a outros filmes. Mas depois no final acabou por ser uma história tão clichê que talvez tenha sido de propósito. Ah, percebo que haja quem goste, mas não... Não está nas minhas preferências. Puro Aço, alguém viu? Eu. E então? Pá, isto é assim... Eu estava-me a divertir enquanto o filme estava a ver, mas... Quer dizer... A partir do momento em que eu saí da sala de cinema, metade do filme já foi para o galheiro. Eu não faço a mínima ideia do que é que metade do filme tratou, porque, quer dizer, aquilo é entretenimento... Entretenimento renova, estás a ver? Papel de assoar e deitar fora. É basicamente isso, é o chiclete. E quer dizer, é sempre divertido uma pessoa ir ver o Hugh Jackman, que é um pachola desgraçado, ao cinema, ele tem carisma, é muito divertido e eu compro tudo o que ele faz, quer dizer, mesmo que seja uma porcaria, assim, está bem, o Hugh Jackman é divertido, vamos lá ver. Eu não vi o filme, mas pelo trailer também parecia porreiro, parecia entretenimento familiar. Eu também gostei do trailer. Sim, sem dúvida. Ao princípio parecia que era só robôs à porrada, mas depois quando entrou o miúdo e parece que há ali uma relação do pai-filho e... pronto, é o clichê do costume, ou conhecer o meu pai e blá. Pá, isto é assim, é o Rocky com robôs. Não tem nada que saber. Quer dizer que ele perde? Yep. Fosca-se, põe lá isto, pá. Devias ter dito, não te digo. Tu podes cortar sempre. Posso, mas não vou. Isto é um vermelho. Raios. Bem, e as pessoas têm que estar preparadas para isto. Esqueçam aquilo que eu disse. Esqueçam. E a recalquem. Vocês viram a prequela do A Coisa? Não vi. Nope. E estou muito curioso para saber a tua opinião. A minha opinião é a seguinte. Eu li umas críticas... Pronto, mas entendi. O filme é entretanto. O filme é entretanto, de facto. Mas fica bastante aquém do original. E digo original como se isto fosse um remake, mas... O espírito não é o mesmo. A partir do momento em que aparece a coisa propriamente dita, aquilo torna-se um filme de ação por si só, e vamos estar ali a disparar, e explosões, e matar, e esquecem-se do que fez o primeiro filme especial, que foi, está ali uma ameaça que pode ser igual a qualquer um de nós, e em que é que nós temos que confiar, e o que é a humanidade, e o que é que isso representa, e o que é que nós temos que fazer para lutar contra isto. O que este filme tem, tão bom como o outro, é uma maneira de ver quem é que é o extraterrestre risível. Não sei se vocês se lembram do original. Uhum. Parte do sangue. Sim, sim. Este é tão parvo como isso. Okay. O que eu li foi que o filme podia existir só por si. Quer dizer, eu li que esta coisa do filme se chamar A Coisa e de ser uma prequela para A Coisa era mais uma manobra de produção, se calhar. Querias que se chamasse Antes da Coisa? Não, podia-se chamar outra coisa qualquer, que não tivesse nada outra a ver com outra coisa qualquer. É a sequela, pá. Só um segundo. Mas é mesmo prequela. A minha questão é: há mesmo uma ligação assim tão óbvia ao filme? O filme acaba perfeitamente. O filme não vive assim às custas de tentar igualar o outro e depois falha por causa disso? Não. Ok. Pá, o filme acaba de uma maneira que liga perfeitamente este ao próximo. Se tu vires este filme e tiveres vontade de ver o segundo, não te julgo, porque é mesmo perfeito. Lembras-te como é que começa o primeiro? Não. Não lembro. Com o cão e o helicóptero e aquilo tudo. Uhum. Talvez sim. Muito bom. É mesmo aí. Ok. Visto Sem Tempo, ou A Tempo, ou qual foi a tradução que já fizeram do In Time? Sem Tempo. In Time. Sim, In Time. Porque A Tempo seria uma tradução parva, aparentemente. O que é que achaste do filme? Pá, isto é assim. O Andrew Niccol é um tipo inteligente. O Gattaca já provou isso. Sim, e também a Truman Show. Só que o único problema é que isto é assim. Ele pega nesta ideia que é absolutamente espetacular de o tempo ser realmente dinheiro e basicamente vai tentar fazer uma crítica ao capitalismo com isso. E quer dizer, ele tem momentos que são bastante, bastante inteligentes. Como por exemplo, um momento em que uma das personagens faz all-in, tendo em conta que só tem que fazendo all-in com a sua vida, só fica com um minuto para viver antes da coisa. É um momento muito inteligente. Outro momento muito inteligente, outros momentos muito inteligentes, são os one-liners. Como, por exemplo, o tipo a dizer que... O Mao a dizer que, basicamente, aquilo que eles estão a fazer, que é roubar o tempo e distribuí-los aos pobres, basicamente, vai destabilizar o sistema, mas, eventualmente, aquilo vai voltar outra vez a ser o mesmo. E quer dizer, esses one-liners estão bons. São inteligentes, mas o resto da execução da história é muito, muito preguiçosa. São os atores, não? O Timberlake. Ele não se porta mal. Não é o Timberlake que tu viste na rede social, mas ele não se porta nada mal aqui. Mas eu não nos gosto do Timberlake. Não, não se porta mal. Não. Ninguém está a dizer isso. eu vi o trailer, achei que como todos os atores iam ter menos de 25 anos, o filme ia ser de certeza mau. Mas, não. Porquê? É que eu vi o Timberlake e vi todas as pessoas muito novas e bonitas e achei que isto não... O quê? O Shia LaBeouf não é um ato espetacular? Enfim. Bem, vamos agora fazer uma pequena pausa. Para... Qual é que é o problema do Vanilla Sky? Qual é que é o problema? Podemos fazer uma pausa, António? Podemos, sim, senhor. Muito obrigado. Fiquem com o She's All Sanctuary dos The Cult. Tiago é que manda aqui, não pode. E foram os The Coat com a She-Soul Sanctuary. Vamos falar do Alta Golpada, que eu sei que tu viste, António. Yep, eu vi e diverti-me imenso. É bom, não é? Pá, sim, é divertido, é muito estúpido, mas é muito divertido. É como Rush Hour. Yeah. Quer dizer, e eu gostei muito do fim porque basicamente eu, o fim, apesar de ter assim tipo um reveal, que é como eles safaram, mas o que é fato é que eu gostei que eles no fim não caíssem totalmente no clichê e basicamente as coisas não se resolvem todas como eles estavam à espera que acontecessem e há um pouco de justiça no, a que recai sobre o filme, que acho que está bem vista. Sim, eu gostei da dose de realidade no final. Embora só ele... Ah, sim, está bem, ok. Mas... Não spoilers. Está bem, estou a tentar. Sim, sim. Mas o Eddie Murphy está de volta. Yep, exatamente. Pena que ele não possa fazer agora o a cerimónia dos Oscars. Ah, já sei. Quem é que vai apresentar? Eu já não mudo o nome do rapaz. É um tipo que está sempre a fazer cerimónias de Oscars. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que ele quarta? Faz. Já não me deu o nome dele. Mas quer dizer, essa é a história toda do Brett Ratner e do... É o Billy Crystal, pá. Ah, sim, exatamente. Okay. Essa é a história toda do Brett Ratner e os ensaios são para maricas. Epá, é muito estúpido. O Brett Ratner é um caso especial. É um caso especial. O tipo, sim, que se vê à rasca, que toda a gente diz mal dele, que estraga franchises, faz tudo. E depois, quando tem uma oportunidade, quando alguém diz, epá, fizeste um bom trabalho, ele estraga logo tudo. O tipo diz que ensaios é para maricas. O tipo diz que é Olivia Moon. Depois diz que era quando ela ainda não era asiática. Sim. Eu não sei de nada. Sim, sim. Disse isso tudo. Por isso é que foi obrigado, entre aspas, a abandonar a produção dos Oscars. E depois o Eddie Murphy acabou por ir atrás porque... O Eddie Murphy é um grande amigo do Brett Ratner. Faça saber porque é que ele tem amigos. Pá... Também, pelo que eu tenho ouvido falar, o Eddie Murphy não é assim muito flor que se cheira, mas quer dizer, whatever. O que é fato é que, quer dizer, o Brett Ratner, em relação ao trabalho dele e ao que ele é, ele basicamente é um menino rico de Miami, teve sempre tudo parado para fazer coisas. Ele gostava de fazer filmes e começou a fazer, e quer dizer, toda a gente começou a dizer-lhe está bem a dar pancadinhas nas costas, e quer dizer, ele é um bocadinho convencido. Sim, ok. Mas pelo menos fez o Dragão Vermelho. É divertido. O Dragão Vermelho é capaz de ser o melhor filme dele. Não é divertido. Já temos aqui uma ideia contrária, então. Não. O Ralph Fiennes a fazer Ham. Eu adoro Ralph Fiennes quando faz Ham. No Harry Potter 8, ele era a melhor parte do filme. Ele a fazer Ham. Perdi a quantidade de vezes que ele grita no filme. No Clash of the Titans, o Ralph Fiennes faz o papel bestial. Ele, basicamente, ele está ali assim, tipo... Eu sei que isto não me vai dar reconhecimento nenhum, mas porra, vou-me divertir com isto. Ele está-se a marimbar. Exatamente. Totalmente. O Harry Potter, mesma coisa. Ele é como o Nicolas Cage e o Samuel Jackson. Eles acordam de manhã, o que é que eu vou fazer hoje? É isto, está bem. Okay. Eu preciso ser pago, estou a marimbar. Sim, exatamente. Também um bocado de Jack Nicholson, mas... Outra volta também já teve essas andanças. Sim, por acaso, há uns tempos atrás que ele começou a desaparecer. Eu, por acaso, tipo, tenho uma vida desgraçada. Primeiro... A coisa toda com a filha, ou o filho que morreu e não sei quantos mais, e quer dizer, eu devo ter tido uma vida lixada. Estou fascinado com os vossos conhecimentos de vida de atores e realizadores. Nós preocupamos, Nuno. Nós preocupamos. É bom. O que é que o Travolta tem feito? Nada? O último filme que eu fico com o Travolta era aquele em Paris, que ele arrebentava com tudo. Ah, sim, sim, tipo sim. Nenhum. O From Paris with Love. Isso. Ah, pois foi. Viste isso? Não. Nope. Não lembro-me. Não, eu não, também não, mas eu lembro-me bastante dos trailers. Já não vejo um filme dele há imenso tempo. Enfim. Estávamos a falar em atores que entram em tudo. Então o Michael Fassbender. O tipo. Pá, isto é assim. O Michael Fassbender. Jane Eyre, X-Men, Shame. Jane Eyre, o tipo entrou no. Sim, sim, exatamente. Não é Eyre, é Eyre. Eu acabei de descobrir uma coisa acho nova que é hoje. Acho que já valeu a pena. Air. Não é Air. É. Escreve-se Air, mas lê-se Air. Já aprendi qualquer coisa. É uma colega minha, é fã incondicional dos livros e do filme e da minissérie e do outro filme e do outro filme. Meu Deus. Mas eu não vi nada, não sei nada, mas ela gostou bastante. Por acaso, o Jane Eyre é um filme que vale a pena. Vale a pena, sim senhor. Tem uma banda sonora que é absolutamente espetacular e a Mia Wasikowska tem um papel bestial e o Michael Fassbender também. Eu também achei papel que bestial. O trailer é muito misleading. Eu vi o trailer e achei que aquilo era um filme de terror, ótimo. Nem sequer de terror. O trailer não me cativou minimamente, percebes? Eu olhei para aquilo e achei... Pá, quero dizer, tu tens a noção que estás a falar não do... Não vi explosões suficientes. Não vi nada, não sei se estás a perceber. Estás a ver o que é romance romântico. Não é por ser filme de época, mas... Não. O trailer nunca ativava e não era nada... Enfim. Mas é que os filmes... Eu não conhecia os livros nem a saga. As histórias da Emily Brontë e da Charlotte Brontë, das irmãs Brontë, basicamente... são todas muito, muito sinistras. O tipo que é cigano, ou lá que raio de etnia que tem e que está apaixonado, e depois ele sofre muito. Cada um sofre muito. É basicamente o Twilight para as meninas dos 1830. Twilight para pessoas, portanto. Não queremos ofender ninguém com os Twilight, mas. Não, mas é verdade, aquilo foi um sucesso de vendas, quando aquilo foi editado pela primeira vez, e porque uma teve tanto sucesso com o Jane Eyre, depois a outra conseguiu publicar o Wuthering Heights. Estavas a falar na Mia Wasikowska. Viste o Inquietos do Gus Van Sant? Nope. Não, isso teve cá num festival... Esteve. Que não me lembro que eu também não me recordo qual o nome dele. Mas... Vai estrear esta semana, não é? Sinceramente não sei. Ou já estreou? Acho que já estreou. Restless. Tu viste, António? Não vi. Tu viste, Tiago? Eu vi e gostei bastante. Eu já sou fã do Gus Van Sant, mas este filme é particularmente fixe. É uma história de amor. É mais ou menos o que o Twilight devia fazer como deve ser. O filme basicamente é a história de um rapaz meio tontinho, vá lá, que a diversão dele é participar em funerais. E ela é doente terminal de cancro e encontram pontos em comum. E cada um basicamente vai... é o Fight Club. sem haver, por acaso é mesmo o Fight Club. Agora estou a pensar, o filme é completamente o Fight Club, só com os japoneses. A sério? Sim, okay. Mas é muito bom. O filme está a porrar. Acho que a crítica não gostou muito do filme por ser demasiado bonito. Olá. Mas é bom. Pá, isto é assim: o Gus Van Sant para mim, de vez em quando, quer dizer, ele é um bocado estranho. Quer dizer, existem, ele consegue tirar a performance dos atores absolutamente bestiais, por exemplo a Nicole Kidman no Disposta a Tudo, pá, brutal, brutal, ela a fazer de louca, de apresentadora de meteorologia psicopata, aquilo é surreal, mas quer dizer, ele é um quanto inconstante. Primeiro faz assim filmes todos queridinhos, como o Bom Rebelde e não sei quantos mais. Pois, e depois faz o Elefante. Sim, o Elefante, eu digo sinceramente, eu não gostei nada do Elefante, porque basicamente é assim, tipo, é o tipo que pega numa data de coisas assim, tipo, os adolescentes veem filmes sobre Hitler, andam com mochilas a dizerem com o símbolo anarquia por trás e não sei quantos jogos mais. Jogos violentos, ouvem death metal. Sim, exatamente. E quer dizer, e são gays e não sei quantos mais. E quer dizer, porra, o que é isto? Ele basicamente ele pega no massacre de Columbine e atira todas as coisas que se disseram sobre o massacre de Columbine, mas acaba por não refletir sobre o massacre de Columbine, quer dizer, é um bocado inconsequente. Parece assim tipo aqueles taxistas que dizem esta juventude está toda perdida e não sei quantos mais. Assim, um bocadinho inconsequente, um bocadinho fraquinho, vá lá. Mas este recupera, este acho que este recupera. Ok, vou ver. Prepara-te para coisas bonitas. Ok. Coisas bonitas, ou não? Por fora em coisas bonitas. E depois de eu já ter dito mal do Twilight pelo menos umas 3 vezes, o que é que vocês acham do novo? Alguém já teve vontade de o ver? Alguém já viu o trailer? Eu vi o trailer quando fui ver o Tintim. Tu, boa! Tu disseste isso como quem sofreu, como quem precisa de ir ao psicólogo por causa disso. Não foi mal, não foi bom. Pois, porque eu estava à espera de ver o Tintin e aparece a Bella e o Edward e o, enfim, aquelas pessoas. Pá, isto é assim. Não sei. Não vi. Eu sinceramente digo-vos uma coisa. Eu acho que o pior crime que o Twilight comete é o facto de ser chato. É que quero dizer, não é o facto de a outra ser obcecada consigo mesma nem nada disso. É chato. É um romance de gente que é chata, os vampiros são chatos, é tudo muito chato. Basicamente é uma querias espécie... Querias... Não. Queria não... que acontecesse qualquer coisa, não é? Não, basicamente, aquilo é uma telenovela. Muito obrigado. Mas quer dizer, aquilo tem excesso de padding. A personagem principal, ok, está... É feita de laboratório, é para que todas as raparigas consigam identificar com ela a nível profundo. Ok, está bem, mas quer dizer, a própria personagem acaba por não ter personalidade absolutamente nenhuma. E quer dizer, Kristen Stewart, que eu não acho que seja assim uma má atriz, quer dizer, as pessoas todas, agora com o trailer do... do Breaking. Snow White and the Huntsman, que está brutalíssimo, é um dos melhores trailers que eu já vi nos últimos tempos. Esse filme parece muito esquisito. Eu não sei o que é que estava a passar, mas eu não me lembro da parte da história em que a Branca de Neve está à frente de um exército. Pá, eu sinceramente eu acho que mais esquisito é o Mirror Mirror, que é o filme que o Tarsem está a pensar fazer, que aquilo é basicamente é o Branca de Neve com Nova Iorquinos. Eu já vi o trailer disso. Com a Julia Roberts. Já. It's a crinkle! What's on fire? Tarsem Sig. Tarsem Sig, exatamente. Mas ele gosta de se chamar Tarsem apenas. Isso também é dele. O quê? Sim, é. O quê? O Mirror Mirror. Sim. Okay. Mas isso só estaria para o ano, não? Sim, só estaria para o ano. Mas o que é fato é que isto é assim. O Snow White and the Huntsman tem um trailer brutal, mas quer dizer, existe uma data de gente por debaixo, se fores a ler os comentários. Ah, tem a Kristen Stewart, já não vou ver. E quer dizer... Ou exatamente o contrário para os fãs de Twilight e de outros filmes. Sim, também, ok, mas quer dizer, eu estou a falar precisamente no caso dos haters. E quer dizer... A Kristen Stewart, eu não acho que seja uma atriz má, quer dizer, só porque ela fez a Bella, que é uma personagem que não tem personalidade absolutamente nenhuma, as pessoas esquecem-se que a Kristen Stewart, para cada Twilight, fez um Sala de Pânico, fez um Adventureland, fez um Into the Wild. Fez a Runaways. E quer dizer, nela ela coisa... E ela não é uma atriz excelente, mas é uma atriz que... É razoável. Não fazia ideia. Também tinha, eu vi essa, ela fez o Panic Room, é essa da Flor? Sim, exatamente. Mas é ela, é a miúda, pequenina, lourinha. Não fazia ideia. E há um filme que passa na TV quase todos os meses em que ela também aparece quando era, e para o quê, 12 anos? Não sei. Ela começou com o Panic Room, a partir daí não sei como é que foi. Ela é filha de uma realizadora qualquer, não é? Algo parecido. Acho que não é bem realizador de produtores, é assim tipo Daniel Radcliffe, também era filho de produtores e não sei quantos mais. Puxou o braço à sardinha. Mas quer dizer, ela começou a fazer teatro, gostou daquilo e quer dizer, os pais deram-lhe a oportunidade de poder seguir a carreira como atriz infantil. Quer dizer, não tenho qualquer problema com isso. Estávamos a falar em Twilight. Nós hoje temos um passatempo para oferecer um póster do Breaking Dawn. E para ganhar esse póster só tenho que responder à seguinte pergunta, no link que vamos colocar no nosso site, que já digo o endereço no final. E a pergunta que quero que respondam é: porquê que eu hei de ver o Breaking Dawn? Esta a pergunta, respondam depois. Não, boa sorte. Podes dar o site agora já. Ok, o nosso site é cinema.ist.utl.pt. Nós já os lembramos no final outra vez. Acho que é uma boa pergunta. Também acho que sim. O que é que vocês acham dos blockbusters que temos para o ano? Já ouviram alguma notícia? Queres falar dos Vingadores, não é? Ou do Batman, ou de outra coisa qualquer. A propósito de Batman, deixem-me. Batman. O Hans Zimmer, que é o compositor, é um dos mais famosos compositores de Hollywood atualmente. Ele lançou uma campanha que é absolutamente brutal, que é na internet... Já ouvi também. Basicamente, as pessoas, ele pede às pessoas, todas, de todo lado, para participarem na soundtrack dele. E basicamente ele tem, ele pôs na net um ficheiro com as músicas que, as músicas não, as falas que as pessoas, que ele quer que as pessoas façam, que é para depois assim tipo ter assim tipo voz de estádio toda a cantar. É milhões a entoar aquilo. Exatamente, estás a ver. Isso é giro, não fazia ideia. É porreiro, eles têm lá um extrato, só tens que perceber mais ou menos que é que eles estão para ir a cantar e imitar, que depois se te enganares também não há problema, porque estão milhões de pessoas junto no mesmo ficheiro, portanto, cá está-se a marimbar. Isso faz-me lembrar o movie in a day, não, Life in a Day, Life in a Day, não? Quer dizer... não tem nada a ver, mas... Não tem nada a ver. Mas, quer dizer, é mais ou menos aquela ideia que o Peter Jackson teve para fazer o som dos exércitos e não sei quantos mais. Ele, a certa altura, chegou a um estado de rugby e disse assim: olhem todos, vamos fazer uma espécie de karaoke. E tiveram os gritos de guerra dos orcs. Não é bem a mesma coisa, é muito mais... Sim, está bem, tem a ver com a internet, mas quer dizer, acaba por ser a ideia adaptada à internet. E é uma estratégia de marketing espetacular. A ideia de ter a voz num filme é sempre, mesmo que não percebas, sim, e nunca mais ouças, é sempre uma... Eu estou ali no meio daqueles milhões todos. É, no fundo é como o Life in a Day, o que eu estava a dizer, vocês viram? Não. É muita gira, acho que tinham a ver. Porque é... Não é espetacular, não é o melhor filme de sempre, mas é interessante, porque neste contexto, na sociedade moderna, em que todos nós podemos filmar e enviar um vídeo para uma pessoa na China ou para o Japão, ele conseguiu captar a vida de pessoas completamente diferentes em todos os pontos do mundo. E não deixa de ser interessante porque é real. Mas o Life in a Day já saiu? O Life in a Day, eu vi ao mesmo tempo que as pessoas em Cannes, mas estava sentado na minha cadeira, porque eles transmitiram ao vivo, portanto, eles além de terem filmado aquilo num dia também... Ah, mas tu foste a Cannes? Não fui, eles transmitiram para todo o mundo de Cannes. Ah, na sessão de Cannes, a sessão foi transmitida no YouTube e, portanto, além daquilo ter sido filmado no mesmo dia, foi também visto no mesmo dia, à mesma hora, por toda a gente. Sim, Life in a Day. E... Piada subtil. Não, teve a sua piada, assim, senti que estava a acompanhar, como se estivesse em França. Mas agora vai ser editado DVD, acho, eventualmente. Não sei se está no YouTube, se eles tiraram ou não. Se estiver no YouTube, procurem. Acho que vale a pena. Ok. Diz. Quer dizer, é que eu estava a achar um bocado estranho, quer dizer, eu fui o enviado aqui do Cinema Paris da Veneza e, quer dizer, eu assim, de repente fiquei assim um bocado espantado com o fato do Tiago ter ido a Cannes, assim, tipo... Não. Nós hoje trocamos os nomes. Não está fácil. Eu não sei porquê, eu estou sempre a trocar os vossos nomes, um de vocês é o Nuno, outro de vocês é o Tiago, ainda por cima um parece a versão mais esticada do outro, portanto... Não. Qual deles? Ele também tem mais alto. Sim, o Tiago é mais alto, mas quer dizer... Bem, podemos estar aqui a falar disto ou podemos fazer um pequeno intervalo? Podemos fazer um pequeno intervalo, por que não? E vamos ficar com os Sneak Out e com o Rose Hill Drive. don't you too? Estamos de volta. Estávamos há bocado fora em Veneza. António, conta-nos as tuas histórias de Veneza. Para quem não sabe, o António foi... nosso enviado. O nosso enviado a Veneza. Pá. É bestial. Foi bestial estar em Veneza. Digo-te. Foi uma das coisas mais bestiais que me aconteceu e, sinceramente... Foi o festival de cinema, não foi uma festa... Sim, sim. Um bairro. Sim, exatamente. Fui apenas lá para uma... Ok, ver filmes. Boca falhada. Continua. Mas quer dizer, o primeiro filme que eu vi em Veneza foi o Nos Idos de Março. Eu tive, não foi na estreia propriamente dita, mas quer dizer, tive numa sala ao lado da estreia, que era assim, tipo uma coisa gigante do tamanho de um estádio, onde tinhas pessoas até ao fim da coisa e tinhas um ecrã que parecia um prédio à tua frente. E quer dizer, era o primeiro filme de Veneza, toda a gente estava assim tipo com grande hype. O póster é absolutamente brutal, porque é a cara do Ryan Gosling, que está a levantar à frente dele a revista Time, que tem a cara do George Clooney, e aparece assim, tipo, a Time, só aparece metade da Time e aparece Me. Pá, e quer dizer, é uma estratégia absolutamente brutal. É porque ela aparece sábado. Sim, eu sei. Uma excelente escolha, diga-se passagem. Sim, é. Aliás, aparece Bado. Sim, no outro bocadinho não se mantém, curiosamente. Não. Mas quer dizer, eu saí dali um bocado desiludido, porque isto é assim... Nos Idos de Março, tu falas Nos Idos de Março, é assim tipo, eu queria muito mais do que aquilo que é. Eu estava à espera de uma coisa que fosse tipo operática. Os Idos de Março vem de uma peça do Shakespeare que basicamente é o assassinato de Júlio César. Sim. E basicamente é a mulher dele tem visões de morte, premonições. E Nos Idos de Março prometia tudo isso. Era, estava a imaginar que eles iam todos atraiçoar o George Clooney e aquilo ia cair. Cuidado e com assim, spoilers. Tipo, não, eu não estou a coisa assim tipo. E aquilo ia cair, ia ser esparramar, ia ser um banho de sangue ideológico. E quer dizer, basicamente, aquilo é um cautionary tale. Eu queria que aquilo fosse um bocadinho mais do que um cautionary tale. Aquilo, quer dizer, nem sequer percebo porque é que se chamam Idos de Março. Está bem que são as que é passado em Março, mas para além disso, para que chamar-nos Idos de Março? Quer dizer, eu percebo o que é que eles querem fazer, mas é um bocadinho tentar agarrar mais do que aquilo que eles têm. Basicamente, o Ryan Gosling... é um idealista e vai ver, vai ter de renegar a todos os seus ideais para poder avançar. E basicamente é a coisa ganância e o poder e não sei quantos mais. E ok, está bem. Até acho que o Ryan Gosling foi bastante bem escolhido. Já... O rapaz está on fire agora. Sim, ele fez o Driver ainda há pouco tempo. Vai estrear em Portugal dentro de um mês. Viste o Driver? Eu não. Drive. Ele, é preciso. Ele viu. Eu não quero que me contes nada do assunto. Uma amiga quero ver. Sem é saber tão bom. Absolutamente é bom, nada. Não é? Uma amiga minha é muito bom. Eu quero tanto ver isso. Mas o que é fato é que ele tem uma característica que é absolutamente bestial. Porque ele deve ser um bocadinho tímido. E então tu vês a personagem dele, mas tens a sensação que, como ele se escuda demasiado com a personagem, tens a sensação que por trás da personagem não existe nada. E portanto é ótimo para fazer tipos que não têm assim grandes escrúpulos, ou que acabam por não ter assim grandes escrúpulos, porque basicamente a minha visão de uma personagem do Ryan Gosling é que tem uma alma que é assim tipo um daqueles potes da Vista Alegre. Tu tocas de lado e faz ming, porque isto é o Ryan Gosling, a coisa, ele parece que a alma é oca por dentro, estás a perceber? E o Ryan Gosling vai bem, o George Clooney vai bem, toda a gente vai bem, mas quer dizer, é um filme que deveria ser mais do que aquilo que é. Depois, o Contágio. Algum de vocês viu o Contágio? Eu vi o Contágio, eu não. Conta-me o que é que achaste. Não achei nada de especial. Achei que era uma mistura. Para já, o tema já foi um bocado batido, não. Há vários filmes assim parecidos. Estou-me a lembrar de uma minissérie que o Stephen King fez, que foi A Praga. Sim. Não sei se viste, mas pronto. Depois o próprio filme, achei que era muito descoordenado. Aquilo eram várias histórias que se interligavam, mas depois não se ligavam bem. E havia ali uma grande desorientação, tanto se falava de uma coisa como de outra. E depois tu há bocado estavas a dizer no intervalo que achaste frio. Eu concordo contigo. Achei que aquilo era muito. Um filme muito cirúrgico, muito. Sim, detached. É. Em que tu estavas ali a ver as pessoas a morrer. Não... Mas depois no final acho que aquilo não resultou muito bem. Acho que não se sobressai. Tem alguns pormenores interessantes. Gostei do início em que eles focavam a mesa, focavam a porta, focavam todos os meios de contágio da doença. Tudo aquilo que foi depois causar a morte de grande parte da população, mas no final de contas acho que o filme não tem nada de especial. Exatamente, é isso mesmo que eu acho do filme. Quer dizer, a minha experiência com o filme foi uma coisa absolutamente bestial, porque isto é assim, eu fui ver o filme num cinema ao ar livre no Festival de Veneza, e quer dizer, aquilo estava de chuva e de repente começa a haver uma trovoada a aproximar-se e estava toda a gente, estavam os senhores todos, se começar a chover e nós tivemos parar a coisa e o filme não foi projetado, vocês recebem o dinheiro de volta e não sei quantos mais. E então de repente começa a chover, o genérico. Vê-se o símbolo da Universal, acho que é a Universal que faz aquilo, se não estou em erro, foi a Universal que coisa, e de repente, brrrm, paz, assim tipo, gotas de água também em bagos de uva, a caírem em cima de mim, a encharcarem-nos todos, o que vale é que eu tinha casaco. Aí quer dizer, toda a gente começou a sair e não sei quantos mais, eu decidi sentar. Ok, eles já tinham começado a meter o filme, pode ser que eles continuem, eu vou continuar, não sei quantos mais, estou aqui agarrado, não saio, que é para quando me levantar, quando voltar a ser, para se eu ou se eles continuarem o filme, o meu rabo ainda continuar sequinho e coisa. Quer dizer, mas o Contágio, sim, é verdade. Eu achei que eu admiro a ideia de poder fazer a coisa, apesar de a gripe das aves, isso é tão 2009. mas quer dizer. Eu admirei a coragem que ele teve de fazer um filme em que coisa, mas quer dizer, aquilo é tão emocionalmente destacado de todas as coisas que basicamente o que acontece é que tudo o que se passa ali é muito, muito frio e coisa. Acho que por outro lado isso também pode, como o próprio tema do filme é a doença e vírus, isso também pode ser uma forma de passar isso para o público, de passar a ideia de que o próprio vírus não se consegue controlar e que o próprio vírus não é humano, não é nada que se preocupe com a vida e com a morte. E enfim, e é a vida. Quem gostar do género acho que devia ver, não. Não há filme que eu não recomendo. E para esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António e Nuno. Obrigado a todos vocês. E vamos chegar com uma última música, não é, António? Exatamente. Participem no Passatempo. Existe, de todas as músicas do James Bond, eles todos têm músicas especiais, o Chris Cornell, Shirley Bassey e todas as coisas, mas a minha preferida, Tina Turner, brutal no GoldenEye, mas a minha preferida de todas é, sem dúvida, o A View to a Kill, e, portanto, deixem-nos ficar com o A View to a Kill. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Adeus.